Tu me escuta? Prado Forte, 500 pés, pro direto. Aciona 010, Hotel Oscar Zulu, reporte fora do solo, 138 nós. Tive o Fabriciano. Salvador, total 9911. Liz Decolagem, Zulu, 138 nós. Atente, Hotel Oscar Zulu. Copia, comandante, autorizado Fortaleza, nível 310. Decola da 10 com curva esquerda no perfil da saída Momo, transição Frutti. E após prossegue conforme a rota do plano de voo. O controle 120 decimal 8 e aciona 5103 nos responda. Total 9911 autorizado nível 310 para Salvador. Decola com curva esquerda na saída Momo Frutti, depois conforme rota do plano de voo. Transponder 5103, controle 208, total 9911. 9911 apenas confirmando o destino Fortaleza, no pátio 3, chama para o pronto custo de estacionamento. Destino Fortaleza, chamará para o pronto custo de estacionamento, total 9911. Cidade é critério, número 1 na aproximação, o azul 1498. Cidade é critério, azul 1498. Salvador, bom dia. Aqui é o Avianca Papa Romeu Alfa Vitor Juliette. Prossiga, Avianca. O Papa Romeu Alfa Vitor Juliette pede autorização de reboque do pátio 3 para a posição 2. Ok, gentileza, chama no solo. Frequência 121 decimal 9. E desculpa. Olá. Hotel Oscar Zulu prossegue então para o Nordeste, chamando o controle 120 decimal 8. 1208 até o regresso. Tony, bom dia, Papa Tango, Hotel Oscar Zulu. dia para Papai Noel Atlético Azulu, prossiga em condições visuais direto ao prédio Forte Atlético Azulu. Assim, Zulu, vou manter 500 para ir a litoral até a Praia do Forte. Chamando o destino a Praia do Forte, Atlético Azulu. Destino Praia do Forte, ó. Certo. Salvador, bom dia. Trip 5316, acione identificação, desça via chegada man para 3.000 pés, o Kennedy 1016. Janeiro 32, confirmo pra alguém? 03. 03, a intenção é decolagem a partir da cabeceira no 0 ou tá a partir da interseção hotel? Cabeceira no 0. Cliente inicialmente táxi até o ponto de espera da táxi e hotel, reporta para o cruzamento, pioneiro 32. Salvador, bom dia. Aqui é o Avianca Papa Romeo Alfa Vitor Juliette. Papa Romeo Alfa Vitor Juliette, bom dia. Confirmando a intenção a reboque a partir do pátio 3 para a posição 02, pátio principal. Isso. Sim, só um instantinho para iniciar o reboque no pátio 3. Temos um Boeing da Total já sinalizando no pátio Q. Tá ok, estou aqui na escuta. Chegou no 922, adicione identificação de subir a chegada Mari para o nível 050, QNH 1016. Gente, descendo para o 050 no perfil da Mari, ajuste no 0 na linha, voo 922. Tipo 5316 autorizado por hoje, toque. Presente, toque 5316. Pioneiro 32, autorizado cruzamento no 028, taxi Ana, me escuta via Delta, Alfa, e reporta antes ao taxi Juliette para ingresso. Sim, autoriza o cruzamento, Delta, Alfa, antes o Juliette vai solicitar para o procedimento. Total 991 no taxi via Pátio 3, Pátio Principal, taxi Indy Alpha até o ponto de espera da 10, no ponto de espera Torre 118, decimal 6, 12, o ajuste no 0 no 6, um bom voo. Total 991 via Pátio 3, após Pátio Principal, ingresso aí, telefone pronto, ponto de espera da 10, chama 2, 18, 6, 0, 6, 0. O Papa Romeo Alfa, Vitor Juliette, na escuta? Na escuta. Autorizado o início do reboque, reporte para ingresso, parte principal. Ok, reportar ingresso na principal. Pioneiro 32, na escuta? Prossiga. Seguindo o Boeing da Total, à sua esquerda, tá, ingressa via Juliette, contorna o pátio principal, Índia e Alfa até o ponto de espera da 10. Ponto de espera transfere a torre 118, decimal 6, 12, um bom voo. Tapa atrás da aeronave que está à frente, torre 118, 6, após a intersecção Juliette. Salvador, é o 4208 da Azul para tudo desse momento. Azul 4208, Constantin, para iniciar no 03, temos duas aeronaves no táxi em retaguarda, ok? Na minha escuta, aguardando. Ok, sim, estou aguardando autorização na sua escuta. 4208 da Azul. 223, acione a identificação dessa via chegada a Bonfim para nível 060, QNH no 06. Ok, para 060, passaria do 2223. Azul 498, autorizado, sinal ILS, X-Way, pista 10, reporte estabilizado, localizador. Azul 498, autorizado, sinal ILS, X-Way, pista 10, reporte estabilizado, localizador. Autorizado, ILS, X-Way, pista 10, reportado. Alinha e decola pista 10, vento no 20 graus, 8 nós. Aqui decola da 10, total 99. Controle o passarelo 2223, pode manter high speed na chegada, senhor? Autorizado, passaria 2223, provavelmente mais à frente era necessária a redução, o número 4 na aproximação, porém inicialmente autorizado, manter high speed. 2223. Controle ele confirmando para o azul 1498, ajuste no 0 e no 6. Afirmativo, azul 1498. Bravo, azul 1498. Estacionamento, agindo para o táxi, 4208 da Azul. Pista 10. Campeão 3-2, precisa então de 3 minutos para táxi dos motores. Gente, primeiro, reporte próximo. O azul 4208, na escuta? Afirmativo, confia. Apenas para informação à sua direita, temos um comboio, vai prosseguir a partir da posição 01, vai prosseguir para a área interditada sem interferir com o Pusque. Ok, obrigada. Opa, Salvador, bom dia, Azul 4298, estabilizado no localizador a 2 milhas do Stern. Azul 4298, bom dia, continua a aproximação, reporte baixar a travada. Azul 4298. GPS Cazulu, para informação, esteja atento, a aeronave ainda sem contato com o controle Salvador, procedente de Aracaju, o Serra Quilo 76, rumo oposto. O GPS Cazulu autorizado frequência livre. Controle Salvador, bom dia, total 9911. Bom dia, total 9911, contato radar suba para o nível 310 na saída Momo. 9911, 310 na Momo. IP 5316, autorizado final ILS, X-Ray, pistão no zero, reporte estabilizar no localizador. Reportará no localizador, IP 5316. Momo 922, desça via para 2000 pés, Kennerhal no 016. Via para 2000 pés, 0,6, no 922. Passarelo 2223, separa 4000 pés, general no 016. 4000 no 016, passarelo 2223. Pioneiro 32, mantém ponto de espera. 32. Mais o táxi do Embraer da Azul, já prestes a iniciar, está autorizado o ingresso no pátio principal e reporta no término do rebote. Ok, autorizado o ingresso e reporte no término. Taxi 4208 da Azul, temos 50 a bordo, 3 horas e 55 minutos de autonomia, até na matinha. Azul 4208, taxi via Índia Alfa até o ponto de espera da 10, ponto de espera torre 118, decimal meia dúzia, o ajuste no 06, um bom voo. 10 ajustado, outro lado está subindo via Índia e Alfa. Como pronto, chama a atenção de 2 desse momento, obrigado, bom dia. Pioneiro 32, após o Embraer da Azul, ali mantém a pista 10. Ah, ok, após a aeronave da Azul, está livre ingresso na pista 10, 32. Salvador, muito bom dia, 4208 da Azul, aqui em ponto espera da Anajar, em atenção. Sente Azul, 4298, mantém ponto espera, 4208. Mantém, 4208. 4298, chama o solo 21 decimal 9, ao 55. 21 decimal 9, Azul 4298, boa. Pioneiro no 2, autorizado a decolar pista 10, 130 graus, 089. Azul 4298, bom dia, taxi via Alfa e reporta seu taxi de Juliette para ingresso. Via Alfa, reporta da Juliette, Azul 4298. Esteja atento, helicóptero, próximo à Praia do Forte, está em contato radar, Oscar Mike Romeu. A aeronave se encontra no momento 1 hora 3 milhas, mantendo 500 pés, o tipo Bravo Hotel 06, Oscar Mike Romeu. Salvador, Trip 53 no meio, estabilizado e aliás, visual. Trip Pacífico 316, chame Torres Salvador em 18, decimal 6. 18,6, obrigado. Bom dia, acabou. Bom dia. Ingresso na Juliette para o box 8, atento ao movimento no pátio, 18,298. 5316. Estação Juliette, na remota 07, para autorização Guarulhos. No 3179, informação Juliette, confere Guarulhos, autorizado nível 340. Decola da 10 com curva direita no perfil da saída da El, Leda, após posição Bridge, onde intercepta Zulu 16 e segue conforme a rota do plano de voo. O controle em 120 decimal 8 e aciona 5130 no transponder. Guarulhos, autorizado 340, decola direita da El, Leda, Bridge, intercepta Zulu 16, rota do plano 208-5130. É o transponder, tá? 3179. Vai chamar quando tiver pronto com o pushback. Afirmativa, apenas confirme, por gentileza, normalmente, portal. Remota 07. 253. 353, pode baixar e travar, né? O que, senhor? Baixou e travou. 353, não é isso? Autorizado pouso, 130 graus, 089. 4208, Tony. Francisco, tu vai prosseguir? Que a previsão para decolagem é mais 3 minutos. Temos aí um Embraer da Trip na curta final e na sequência um Boeing da Gol. Aguarde para ingresso. Então, foi sim, te aguardando. Pouso com as duas aeronaves. Eu darei tudo junto. Obrigado pela informação. Nada. Dois Salvador, muito bom dia. Gol 922, estabilizado, INS, X-Ray. Ok, gol no 922, bom dia, ajustando 0 no 7, aguarde a pista livre, o vento no momento no 30 graus, 079. Sim, aguardando a pista livre, ajuste no 097, ou no 922, tá bom. 02. Gente, um bom dia, frequência livre. Obrigada, um bom dia. No solo 59, libere a direita e chame o solo 1219. Solo 219, obrigado, 53. Gente, Oscar, Michael Romeo. Repal 9911, chame centro aí, circa 126, decimal 85, aperto 125, decimal 45. Repal 9911, chama centro em 126, 85, aperto 125, 45. Bom dia, taxi via Alfa, Juliette, posição 01, parte principal. Alfa, Juliette, 01, centro, 35, 319. O azul 4208 alinhar e manter a 1-0 após o voo. Após o passageiro do voo, estamos autorizados a alinhar e manter 4208 da azul. Chamando o solo 1219, bom dia. Direita 1219, bom dia. Bom dia, 6312 da Ocean, passa 188 para 1150 com a Juliette. Ocean 6312, disparo nível de voo 050, chegada Mari. 050, autoriza a Duna da presente? Autorizado TAP. TAP, então, 6312. Bom dia, TACV Alfa, Juliette, posição meia dúzia, parte principal. Alfa, Juliette, para meia dúzia, parte principal, 922. 79. Alfa, Juliette, da Colagem, 4208 da Juliette, bom dia. Sinal, Chame Torre, 118, decimal meia. 118, meia, passageiro 22, 23. Salvador, passarela 2223, estabilizado e aliás X-Ray. Passarela 2223, ajuste 1-0 no 7, aguarde a pista livre, Embraer 790 da Azul, já iniciou a rolagem, passarela 2223. 2223, 1-0 no 7, aguarde a pista livre. Então, Salvador, bom dia de Papá Romeu, Oscar Mike Romeu. Oscar Mike Romeu, prossiga. 500 pés sobre o litoral, estamos se aproximando da posição Interlagos para ingressar no circuito de tráfego para pouso em Salvador. Instruções, senhor. Ok, o Oscar Mike Romeu, continue na linha do litoral. O senhor está visual com a Estrada do Coco, conhece a mesma? Negativo, senhor. Ok, então abandone agora a linha do litoral, curvando à direita e reporte no Través Norte da Torre, o Oscar Mike Romeu. Oscar, vai que é o meu. Azul 4208, decolado 04, controle 1208, boa viagem. 1208, 4208, bom dia. Passarela 2223, pouso autorizado. 1-0, vento 130 graus, 089. Deveria pouso 1-0, passarela. Controle Salvador Azul 4208. Azul 4208, contato radar, suba 370, saída PUCA. 370, PUCA, 4208. Final da 17, chame na curta, aguardando para o fogo, Oscar Mike Romeu. Oscar Mike Romeu, se... vai reportar quando avistando, se possível, fará, ok? Afirmativo.